Então vamos para mais um Download News, dessa vez número 28. Eu estou aqui de volta apresentando e comigo estão Rick, Diego e Pablo. Olá, pessoas. Olá. Olá. Olá, Cê. Olá, o que aconteceu com o Fred, cara? Acho que ele morreu novamente, né? Ele nos abandonou dessa vez para todo sempre. Nunca mais voltará. Não sei, quem dera que fosse verdade. Eu ouvi dizer que ele foi a algum encontro de fãs do Dante. Convenção anual dos fãs do Dante. Então, vamos nós mesmo aqui, sem Fred, sem Fernando, falar sobre os nossos lançamentos da semana de 8 de março, né? E que é uma grande semana, cara. Um dos lançamentos mais esperados aí há vários, vários anos. Finalmente está saindo para PS3 e Xbox 360 Resident Evil 5. Olha só. Finalmente. Resident Evil, cara, pra 360 e PS3, infelizmente, vai ficar fora, né, cara? Nintendo vai ficar fora dessa. PC, por enquanto, também não. E a Capcom já tá negando que vai ter uma versão pro PC. Olha que tristeza. E Resident Evil 5 já tá arrebentando tudo, né, velho? Já com excelentes reviews aí. IGN deu 9, se não me engano. Notas fantásticas. E muito bom, cara. Tô muito afim de jogar. E o outro grande lançamento da semana... Outro jogo muito aguardado aí pelos hardcoreistas do Wii. Finalmente tá indo também o Mad World, né? Um jogo da SEGA que parece ser bom, né? Isso é muito estranho. Verdade. Coitado do Sonic. É um jogo que, cara, eu tô esperando pra ver esse jogo, velho. Promete, pô, né? Pô, cara, tem serra elétrica e sangue, né, cara? Não. E um estilo visual bem diferente, né, cara? Que tá um meio cel shade aí com preto e branco. Cara, eu só acredito vendo no final, cara. Cara, nenhum review ainda. A SEGA deve estar, tipo, sequestrou todos os reviews. Pra as pessoas poderem comprar e pagar o preço e depois eles começam. Para Xbox 360, além do Resident Evil 5, nós temos dois multiplataformas que também estão no PS3, que é o Trivial Pursuit e o SBK Superbike World Championship. Acho que... De novo, né? Já tinha sido, né? E o Trivial Pursuit, além do PlayStation 3, ele também está no Wii e no PS2. Trivial Pursuit é um joguinho de tabuleiro, né? Baseado num joguinho de tabuleiro muito popular, que testa conhecimentos gerais e tudo mais. Para Xbox 360 e para PlayStation 3 são só esses três. Para Nintendo Wii, além do Mad World e do Trivial Pursuit, nós temos My Sims Party, New Play Control Pikmin e New Play Control Mario Power Tennis. O que é isso, New Play Control? É jogos que vindo, né? São jogos que pegaram com os controles do Wii adaptado. Igual fizeram fazer também pra Metroid 1 e 2 e pro Donkey Kong. Nintendo mostrando mais uma vez como ganhar dinheiro sem ter que investir muito dinheiro, né, cara? Claro. É, cara, mas não estavam reclamando. Ah, não tem jogo pra hardcore. Beleza, eles pegaram tudo que é porte do GameCube e estão trazendo. Já que o GameCube vendeu tão pouco e o Wii tá vendendo tanto, né? Vamos dar mais uma segunda chance aí pros joguinhos. É dor de cotovelo, cara. Eles estão botando ver nessa geração, né, cara? Pois é. Além disso, nós temos Marble Saga Kororimpa. Kororimpa, eu quero muito Kororimpa, cara. Nossa, como eu quero esse jogo. Associado primeiro. Ah, tá. Se tivesse. Não tô falando sério, não é brincadeira, não. Esse jogo é um dos melhores pra Wii que eu joguei, cara. Vocês lembram quando eu era pequeno que tinha aquele tabuleirinho ridículo que era uma bolinha de mercúrio e tu ficava mexendo e tinha que botar a bolinha num buraquinho? Sei. Ah, sim. Tem um jogo pro PSP também, aquele. Mercury Meltdown. Mercury Meltdown, exatamente. Aliás, tem pra Wii também. Tem pra Wii. Ele é tipo Mercury Meltdown, só que assim, ó. O negócio dele é que é uma bolinha normal, tem um gatinho, uma bolinha de gude, assim. Uh-huh. E tu tem que ir sem deixar ela cair, fazendo rodar. Só que com o emote, tu imagina aqui do caralho. Tu bota pra frente, ela bota de cabeça pra baixo, tu vira o cenário. É tudo assim. E aí agora eles vão. Nesse 2 eles querem combinar com o balance board junto. Então tu fica mexendo a bolinha como se fosse tivesse problema. Nossa, velho. Maneiro. Além disso, temos Vacation Sports e um outro jogo que também vai sair pra PS2, que é o Totally Spies, Totally Parties. Totally Spies é aquele desenho 3 espiãs demais, sabe? Demais, é. Que beleza, maravilha. Voltou, os lançamentos de Wii voltando ao normal, né, cara? Não, e assim, cara, sinceramente, uma semana excelente pro Wii, né, velho? Olha só quanto jogo maneiro. Tudo bem que dois aí são de GameCube, mas, pô, muito bom. Pra PlayStation 2 só tem esses dois, o Trivial Pursuit e o Totally Spies. Pra PSP, temos Manakemi Student Allies, que é um RPG que foi portado pro PSP agora, ele na verdade é de PS2. Estilo anime, aquela parada toda, tem uns lances de alquimia, você cria suas armas. Além disso, temos o SBK Superbike World Championship também. Pra Nintendo DS, My Pet Shop, que é um jogo da Square com a Taito. Olha que bonito. Nossa. Caraca. Square é um jogo de cachorrinho? Pois é, a Nath até tava jogando ele. Você tem que ir pra floresta pra encontrar animais no Pet Shop. Olha que isso. Inclusive, animais têm extinção, né, velho? Exato, né? Não tem extinção. Totalmente irregular o jogo, né, velho? Que isso? Ah, depois dos games de estupro, cara, isso aí não é nada. Nada, né, velho? Não, o que me surpreende mais é de não ter um jogo com esse nome antes, né, cara? É. Tipo, só agora lançou My Pet Shop, né? Porque já tinha. Não, mas tinha aquele Littlest Pet Shop, que é quase. Olha só, então, é o seguinte, ainda continuando aqui no DS: Avalon Code, My English Code, Spanish Edition. Olha só, para as pessoas que falam espanhol aprenderem inglês, olha que legal. Uhum. World Championship Games, a Track and Field Event. Dokomodaki Boing, olha que legal. Animal Planet Emergency Vets, My Sims Party e Jake Power Handman. E um jogo que parece ser muito interessante da EA, chamado Zubo, e não Zibo. Um joguinho de ritmo. Eu não sei exatamente como vai ser, mas é um jogo que eu quero conferir, cara. Parece estar muito interessante. O estilozinho gráfico bem legal. Eu quero dar uma conferida aí. Pra PC, então, nós temos Codename Panzers, World Conflict Complete Edition, que na verdade é World Conflict com expansão junto. Tom Clancy Hawks, Man of War, Tom Clancy Hawks finalmente saindo no PC. Man of War, um jogo de Real Time Tactics, estratégia, guerra. E Eve Online saindo pela primeira vez em box, né? Pra você comprar na lojinha e tudo mais. Esses são os nossos lançamentos da semana. Lembrando que essa semana no nosso blog da MTV vocês vão poder ver o review, né, do jogo Deadly Creatures pro Wii, uma das alternativas hardcore aí pros jogadores do Wii. O Pablo e o Diego detonaram o jogo. Vejam lá pra saber o que esperar, né? Se vale a pena, se vale a pena jogar, se vale a pena não. Vamos para nossas notícias da semana. Eu gostaria de abrir aqui com uma pequena notícia sobre o já esperadíssimo Bioshock 2, né? O Bioshock Sea of Dreams. Muito legal. Que... O que foi, Paulo? Ah, é que quando eu ouço a palavra Bioshock, eu meio que dou uma gozadinha. Mas é rápido, tipo, nem sujo muito, né? Só uma meladinha, só. É, inclusive o Pablo mesmo foi quem me deu o toque do site viral, ele mandou o linkzinho, theresomethinginthesea.com, o link tá aqui embaixo, você pode entrar lá, e vai ter um mapa do mundo, né, com algumas fotos, uns textos, assim. E uma das coisas mais interessantes é que tem uma fotinha de uma boneca de um Big Daddy, só que... com algumas diferenças. E fontes, né, ocultas acabaram informando que isso não é um Big Daddy, é uma Big Sister ou uma Big Mama, né? Oh my God. Uma versão feminina do Big Daddy que vai ter no jogo. Vai ser uma versão mais ágil, mais com a armadura mais leve do Big Daddy. Uhum. E, cara, já estamos tremendo de medo aí, né, velho? Porque se um Big Daddy lentão já era... Quer dizer, não tão lentão, né? Ele já era bem ágil. Se isso ainda for ainda mais ágil, eu tô com muito medo. E uma coisa que eu notei, não sei, quando eu te passei o link do site, recente eu recebi, alguém me falou, ah, olha que legal, cara, sobre o Bioshock, me passaram. Te mandei o link. Hoje, quando eu fui olhar o site pra mandar pra outras pessoas, novas coisas foram adicionadas. Sim, não, quando ele lançou tinha pouquíssima coisa, agora já tem bem mais coisas e parece que eles estão adicionando aos poucos. Eu não sei exatamente se é aquela parada daquele, tipo, um ARG, assim, que você vai mexendo lá e encontrando pistas, não sei como é que é, ou se é só aquilo mesmo que tem pra ver, porque eu sinceramente não consigo encontrar nada. Se alguém conseguir encontrar, né, poste aí nos comentários e tal. Mas tá muito interessante, né, velho? Muito legal. Pelo que parece, só vão ser incluídas mais coisas, assim, no mapa, né? Porque o mapa, ele tá bem... Tá bem... Com um espaço enorme ainda vazio, sabe? E devem colocar mais fotinhos lá, mais dicas, né? Que mas, eles estão explicando lá. Mas é tudo lá pra cima, né, cara? Aqui pra baixo não tem um xizinho até agora. Ah, é. Podia ter um Big Daddy no Brasil, né, cara? Não, dá o Blanca ia matar ele, né? Nem chegar perto. Muito interessante. Vamos, fiquem ligados aí no site, nos futuros virais. Qualquer coisa nova, vocês verão aqui, ou ouvirão aqui no Nome de Deus. Então, próxima notícia aí, Diego. Lembra do podcast 24 de Resident Evil? Quando a gente comentou sobre o que aconteceria se uma empresa de cosméticos que, da vida real, fosse algo tipo Umbrella? Eu lembro. Cara, a Avon, ela lançou um creme pra... Um creme de pele facial, né? No caso. Uhum. Só que, até aí tudo bem. O problema é que ele é uma réplica exata do T-Virus. Tipo, do que é mostrado no Resident Evil Apocalipse. Cara, isso explica muita coisa. Aquela vendedora da Avon é um zumbi. Eu sabia que eu não devia comprar shampoo dela, velho. Você está se sentindo mais lento, com a vontade de comer carne crua, Paulo? Não, o pior é que a ideia é a mesma, né? Esse creme, a ideia é de rejuvenescimento facial. E o mais assustador, assim, da história, né? Além do formato ser muito semelhante, o comercial também é. Caralho, velho. Tanto o comercial que é mostrado no filme, quanto o comercial que a Avon tá fazendo do produto, dá pra vocês compararem, assim, que é muito parecido, sabe? Caraca, velho, será que isso não é um viral pra Resident Evil 5, não? Agora tudo é viral, né, cara? Cara, porra! Ou é um viral, ou é a prova de que eles ouvem o download, ou é a prova de que nós temos que comprar logo nossas armas e entrincheirar, né, galera? É, claro! Mas aí, tá aí o link aí dos dois comerciais aí. Confira aí a notícia mesmo no download, né? Então, próxima notícia aí, Rick. A Microsoft, né? Relações públicas, né, da Microsoft. O Microsoft é um ser, né, assim, intangível. Mas ele fez uma declaração, né, sobre o que o Zone 2, o relativo sucesso que ele tem, que ele tá fazendo e tal, né? Lembrando que, tipo assim, pros fãs, né, e pros fanboys principalmente, que o Zone 2 é tipo o rivalzão do Halo, né? Tipo, o que importa ou não é se que o Zone é melhor ou não que Halo. Aí eles declararam o seguinte: nós parabenizamos a Sony e a Guerrilla Games por seus esforços com o Killzone 2. Contudo, isso é apenas o começo de uma nova onda. A atual tecnologia empregada em alguns jogos não anunciados e exclusivos da Xbox 360 ultrapassam de longe o que os jogadores já tenham visto. Gears of War foi o início desse benchmark tecnológico quando lançou o Xbox 360. E esta linhagem será levada adiante nos próximos meses com exclusivos que serão uma nova definição de experiência de jogo e proporcionarão forte competição para o nosso rival. Ou seja, ou a Microsoft tem um blefe pela da mãe... Ou seja, a Microsoft é um imbecil, porque ela não tem nada que fica falando isso. Ela tem que lançar jogo. Peraí, qual que é o objetivo dela ficar falando isso? Que idiota! Ah. É pra dar motivo tipo pra assim, fanboy brigar, entendeu? É, só isso, tipo... Parabéns, Sony, você lançou um jogo bom, mas nós temos melhores. Não lançamos ainda, mas eu aproveito que nós temos melhores. É, criança brigando. É, criança, cara. Que idiota. Ainda mais que isso é uma estratégia bem bizarra, né? Já que a expectativa é a pior inimiga de um bom jogo, porra, né? Com certeza. Cara, mas é que sabe qual é o problema também? É que, até entendo, acho que é um pouco de pavor, cara. Porque agora, essa semana, o PlayStation 3 acabou passando o número de vendas, inclusive do Wii, né, cara, no Japão, o cacete. É, não. Então é eu tava vendo, eu tava vendo média ali de vendas, assim, uma proporção de vendas do Resident Evil 5 no Japão. E ele vendeu 4 para 1 do PS3 pro 360 no Japão. Ou seja, se venderam 500 cópias, 400 foram para o PS3 e 100 foram para o 360. Não, e querendo ou não, a Sony tá conseguindo esse ano. Não sei se ela vai passar de liderança, acho muito difícil. Mas ela tá conseguindo, assim, se sair, sobressair de novo. Acho que ela tá pegando uma estratégia boa de... Acho que é até um pouco de marketing que ela tá investindo. E acho que é até normal um pouco a Microsoft se cagar um pouco, cara. A gente não tem como falar dos jogos que não foram anunciados, né, velho? Mas dos que foram, a lista da Sony esse ano tá bem melhor, né, velho? Tá bem melhor. É, tem até mais exclusivos também. Pois é. Então vamos ver, né, se a Microsoft vai mesmo cumprir isso aí. É, vamos ver se eles não vão dar uma de Peter Molyneux, né, cara? Então vai lá, Paulo. Próxima notícia. Minha próxima notícia é uma bomba. Já tínhamos informações que a Team Ico ia fazer um novo jogo pro PlayStation 3, mas ninguém sabendo o que é, e não vai ser agora eu que vou dizer o que é. Mas fontes afirmam que na E3 o jogo vai ser apresentado finalmente pro console PlayStation 3, né? Puta merda! Ou seja, vamos ter alguma imagem real dessa história toda, né? E tem rumores, obviamente, que estão dizendo, inclusive, que talvez... Tipo, na E3 é garantido que a gente vai ver alguma coisa. Mas que talvez na GDC de 2009 agora, que acontece daqui duas semanas, né? Já vamos ter imagens desse tal jogo aí, que tá uma coisa meia, né? O que é, o que não é. Muita gente diz que talvez seja um Ico 2 ou um Shadow of the Colossus 2, mas eu espero que eles façam como eles fizeram o Shadow of the Colossus quando o pessoal tava esperando a sequência de Ico, né? Um novo jogo com um novo conceito foda que se passa no mesmo universo. Talvez. Eu duvido que seja uma sequência, cara. Acho que eles não têm... É meio burrice fazer uma sequência quando eles já têm uma tradição foda de inovação, cara. Pois é. E, cara, aquele ambiente que eles têm, tudo meio sombrio, meio tom de pastel, aquele é muito foda. É, aquela parada que eles criaram, né, velho? Tem que aproveitar aquilo ao máximo, né? Bom. Verdade, verdade. Bom, então, olha só, já que, né, no embalo aí do nosso cast sobre a história dos videogames, a primeira parte, né, foi anunciado que em 2010, um dos mais famosos personagens de games aí, mais clássicos do universo, o nosso querido viciado em remédios Pac-Man, completará 30 anos, né, em 2010. Pra isso, o co-criador do Sonic, o Hirokazu Yasuhara, já está trabalhando no novo jogo do Pac-Man para estrear em 2010, que vai ser uma comemoração desses 30 anos de aniversário. E o objetivo do Yasuhara é fazer um jogo que realmente revitalize o personagem de uma maneira absurda, né? Que faça com que o personagem seja atrativo para essa nova geração, né? E não só mais um remake, uma edição. Até como foi lançado pro Xbox Live Arcade, o Championship Edition, que foi feita pelo criador do jogo original, o Toru Iwatani. O Toru Iwatani não vai participar da criação desse, vai ser um novo jogo, não sei nem se vai, eles vão tentar fazer um jogo em terceira pessoa, ou sei lá o que, que eles vão fazer com isso. Eles vão botar pernas no Pac-Man, ele vai ter que correr uma fase, pegar bolinhas, e se ele encostar no inimigo, ele vai perder todas as bolinhas que ele vai ter. Ah, cara, se for só isso, tudo bem, se ele pegar uma espada na mão, que eu vou ficar com medo. Caraca, imagina o Pac-Man com uma AK, né? Imagina o Pac-Man com mãos. Não, aí já me deu... Bom, na verdade, não, ele já tem mãos. É, o Pac-Man já tem mãos e pernas, né? Na versão dele mais amigável, né? Que ele só não corre, vamos esperar. Ah, na capinha, na coisinha. Se não, tu vê, mas cara, não, chegaram a fazer, jogos... chegaram a fazer jogos que ele anda. O Pac-Man já dirige kart e tudo já, cara. Cara, eu torço pro Pac-Man, né, velho? Um jogo legal pro Pac-Man. Eu acho difícil, mas, porra. Um universo bem restrito, né, cara? Vai lá então, Diego. Próxima notícia. Bom, Hawk saiu, né? Parece que a versão de PS3 ela vai trazer um atrativo a mais. Jogadores que adoram gravar e mostrar, sabe, aquelas jogadas sensacionais que ele fez pros amigos. O novo Tom Clancy, ele vai ter possibilidade do jogador gravar e disponibilizar os vídeos diretamente no YouTube. Já vai ter já uma property, uma setting, no caso, lá no jogo, que ele vai poder jogar os vídeos direto pra rede. Ah, tá. Não, porque isso aí provavelmente, né, cara, deve ser muito explorado no Versus, quando você, sei lá, isso mata o seu inimigo e faz tear bag com um avião nele, tá ligado? Não sei. Deve ter um jeito. Mas, ô Diego, isso é só pra PlayStation 3? Só PlayStation 3 por enquanto. Nada confirmado pra Xbox 360. Ah, meu. Então, próxima notícia aí, Henrique. Todo mundo sabe, né, cara? Todo mundo aqui no Downloading já passou pelo terror do vestibular e tal. É um ano difícil, você fica tenso, né, cara? O Fred passou isso recentemente, ele estudou que nem um maluco todos os dias, deixou de participar do Download, etc. Eu não sei se o Fred chegou nesse ponto, né, cara? Mas um garoto colou, né, uma plaquinha pedindo socorro na janela do seu quarto. E o que diz a placa já traduzida é o seguinte. Salvem-me. Tudo que eu faço é estudar e pensar a respeito de sexo. Traga garotas, ou, se não for possível, que usone dois. Ponto. Tá aqui a foto do quarto do garoto, tadinho. Preciso de ajuda. Se você puder ajudá-lo. Não, eu entendo como que as garotas vão ajudar ele a não pensar em estudo e não pensar mais tanto em sexo. Agora, eu entendo também como que o Zone vai fazer ele não pensar tanto em estudo. Mas e quanto ao não pensar em sexo? Será que ele vai se satisfazer sexualmente jogando com o Zone? Tem aqueles estudos, né? Que jogos atrapalham. Ah, é verdade. Sexual, não sei ele, lá, de ele vai ter aquela doença do PlayStation lá, descontrole também, sabe? Aquela que dá nas mãos lá, nem a guria teve lá que se masturbou a vida inteira e botou a culpa no PlayStation. É verdade. Sofreu igual. O Pablo distorceu a notícia completamente. Coitado da garota lá. Não é mais um assunto? Ah, vocês estão me enganando. Vai lá, Pablo, então próxima notícia. Tá, então pra quem aí que alguma vez na vida jogou Final Fantasy XI, eu acho que ninguém, só eu. Ninguém, não conheço ninguém. Só olha, Pablo jogou Final Fantasy XI. É bom? É uma bosta. Mas tá, mas eu não tô aqui pra criticar ele. Cara, é que eu tô. Eu tô chegando num ponto da minha vida que eu não aguento mais Final Fantasy, gente. É Final Fantasy no café da manhã, é Final Fantasy ao meio-dia. Chega no jantar e eu tô tendo uma congestão de Final Fantasy já. Não aguento mais ver gente falando disso. Eles não têm o que fazer, eles lançam Final Fantasy. E se alguma coisa fala com 7, então fodeu, cara. É jogo de luta do Final Fantasy 7, é RPG do Final Fantasy 7, é jogo de kart do Final Fantasy 7, é RTS do Final Fantasy. Puta que me pariu, velho. Enfim, pra quem jogou Final Fantasy 11, a Square Enix anunciou que tá fazendo o sucessor dele. Lembrando, para os não familiarizados na série Final Fantasy, Final Fantasy XI é o único que não é offline, né? Ele é o MMO. Totalmente online, né? MMORPG. Ele é já também antiguinho, tem 7 anos, ele foi lançado em 2002. Primeiro teve aquele relativo sucesso, né? Embora ele seja, tipo, ele assim como o WoW, ele tem uma conta paga, né? Tem que pagar uma mensalidade. E aí, assim, ele foi lançado pra PlayStation 2, depois saiu uma versão pra PC, e mais recente agora nós temos uma versão pro Xbox 360, que usa os mesmos gráficos da versão do PlayStation 2. Quando a Square Square anunciou o Final Fantasy XI pra 360, todo mundo ficou pensando naquele avanço gráfico e eles acabaram não fazendo isso. Até pela, uma das desculpas que eles deram é porque como os, no servidor todo mundo joga junto, ou seja, o pessoal do PC joga no Play 2 e não sei o que, isso podia dar alguma vantagem pro pessoal do Xbox 360. Tá, mas voltando à notícia, porque eu fiquei dando volta aqui, vocês estão me enchendo o saco, eu não conseguia falar. Né? Mas Pablo, tá. Como é que é o Final Fantasy? O Yoshi Wada, que é o encarregado pelo Final Fantasy XI dentro da Square, ele disse que assim, o Final Fantasy deu muito lucro pra empresa e que até que poderia durar por muito mais tempo, manter e lançar novas expansões. Só que ele nota, não só pelo pessoal que trabalha dentro da Square, que desenvolve alguma coisa para Final Fantasy XI, como também, principalmente, pelo público, já tá num estágio em que, sabe, já deu o que tinha que dar. Uhum. Não tem como melhorar graficamente, não tem por que eles melhorarem para entrar na nova geração, eles teriam que mudar tanta coisa que valeria mais a pena eles começarem do zero com um novo MMO. Uhum. Só que ficou meio no ar, assim. Ele só disse que vai entrar um grande substituto pra franquia do Final Fantasy XI. Não falou se vai ser uma nova série, uma nova franquia. Lembrando que como é a Square Enix, provavelmente vai ser Final Fantasy. Uhum. Porque eles não têm muita franquia mais que isso. Acho que eles não iriam investir nisso. Rolava um MMO de Chrono Trigger. Olha, cara, mas eles não enxergam as coisas que valem a pena. Eles estão obcecados com Final Fantasy pra sempre, entendeu? Não adianta. Pra sempre. Eu vou morrer sem ver um Tobal No. 3 lá, que era meu sonho. Sim, te lembra? Você lembra do Tobal? Ele eu lembro, aham. Nossa, trava aquilo, cara. Cara, eu tenho certeza que se fizesse uma continuação pra Chrono Trigger, até mesmo um remake bem feito, cara, ia vender, sim, muito, sabe? Coisa absurda de muito. Vender vai, né? Não sei se vai ser bom também, né? Porque às vezes, quando fazem continuação, eles acabam estragando uma história fechada. Às vezes não querem vender, então pelo menos ia vender, velho. E a gente ia parar de reclamar. Eles não precisam fazer uma continuação direta de Chrono Trigger. Eles podem fazer tipo como eles fizeram com Chrono Cross. É fazer algum jogo dentro do universo, né? Ah, várias gerações depois. E aí ia ser legal. Olha só, foram divulgadas mais fotos das filmagens do filme do Prince of Persia, né? Mostrando mais uma vez Jake Gyllenhaal. As pessoas que gostam de ver homens sem camisa, seminus, suados e prontos para ação, podem ver essas fotos. Mais uma vez eu enfatizo que a caracterização do personagem e do cenário, assim, do ambiente, tá bem legal. E nessa foto, eu acho muito interessante que o Prince, apesar de ter que lutar em batalhas épicas e desafiar a própria morte e controlar o tempo e salvar o mundo, ele ainda tem tempo para parar os pelos do peito, né? E não digo depilar, eu digo aparar os pelos. André, você tá sendo muito detalhista. Mas é verdade. Eu ainda tô botando fé no filme. Eu também, cara. Eu só fico imaginando que tipo de cena é essa que ele tá gravando. Ah, com certeza, tipo assim, né? Ele não tava gravando, provavelmente. É, só pôs pra foto. Posso falar? Posso falar? Pode falar. Eu comia. Tranquilo. Que ótimo. Próxima notícia, então, Diego. Resident Evil 5 tá saindo, né? E o pessoal que tem o Wii, nada, né? Ficou chupando o dedo. Mas Matt Dahlgren, representante da Capcom, ele disse essa semana coisas que dá pra deixar o pessoal que tem o Wii um pouquinho feliz, né? Tipo, ele disse que não tem nada previsto em relação a sair um remake do Code Verônica pra PSN ou pra Xbox Live. Mas pra quem é fã da série, né? Especificamente do Code Verônica, ele falou pra ficar atento pras próximas duas semanas. Mais especificamente pro dia 12 de março. E ainda soltou a frase que ele não acha que Resident Evil 5 seria uma boa transição pro Wii. Não teria. Mas os fãs do Wii vão ser felizes em breve. Olha só. Não, eu vou dizer que vai. Já tô vendo, vai ser um Cooking Chris lá, tipo um Cookie Mama que tu vai cozinhar com o Chris, alguma coisa assim. Algum casual com os personagens do Resident Evil. Meu. Vai por mim. Não. E olha, pior que isso pode acontecer, porque há um mês atrás, o Masashika Kawata, o produtor do Resident Evil 5, ele disse assim: pessoalmente, eu gostaria de criar algo para o Wii sobre tipo um Resident Evil família. Oh, meu Deus do céu. É. Resident Evil Kart. Puta que pariu. Aprenda a somar com zumbis. Uma cabeça, duas cabeças. É, tipo divisão, né, cara? Tipo assim, um terço. Um Brella, dois Brella, três Brella. Ah, fê! Cara. Caralho, cara. Aqui, então. A pior piada do mundo. A gente fica por aqui essa semana, tchau. Próxima notícia, Rick, por favor. Não, peraí, não notícia ainda, não. Não, você não tem direito de comentar. Calma, corta ele agora, velho. Vai, chuta ele, pode. O pessoal tá mais na expectativa que vai ser talvez seja um novo Code Verônica pro Wii, ou talvez até um remake da versão do GameCube, né? Mas dia 12 de março a gente vai saber. Fiquem ligados aí no download para mais informações. É, pros fanboys chiitas de Resident Evil que não gostam dos novos rumos, talvez seja melhor pra eles ainda, né? Foram um remake do Code Verônica. Próxima notícia, então, Rick. Namco Bandai, né, produtora da série Tekken, declarou que está tendo problemas em fazer a versão para Xbox 360, né? Parece que finalmente as limitações do console em relação à mídia do PlayStation 3 e tal estão aparecendo. E que eles falam que Tekken 6, ele tem um novo mecanismo de blur, de movimentos fluidos e tal, tão avançado, que vai ser muito prejudicial se o jogo rodar a 60 FPS, que é no Xbox 360. Aí você fica imaginando, pô, 60 FPS, cara, não é. Não é ruim. Não, é, pois é. É muito tempo, né? E se eles precisam mais que isso, eu não faço a menor ideia do que pode estar vindo por aí, cara. Ou se é um blefe, não sei. Mas eles falam que eles já tiveram que cortar muita coisa pra caber no DVD. Talvez aí os donos de 360 podem esperar uma versão bastante inferior à do PlayStation 3. Olha só, seria o primeiro caso, né? Sabe o que eles podiam fazer? Eles podiam dividir em dois DVDs e aí, tipo assim, você quer jogar com o Ed, aí você tem que colocar o CD2, entendeu? É. Não, não gostei. E parece que eles estão tendo muita dificuldade em fazer o 360 ler a quantidade de informação necessária pra poder reproduzir o jogo, entendeu? Algo assim. Ah, cara, porra, aquela bosta daquele leitor de Blu-ray é a merda mais lenta que fizeram no mundo e os caras estão falando isso, esses donos. Ah, cara, não, isso aí é um fanboy da Sony que trabalha na Namco Bandai. Bom, então, próxima notícia, Pablo. Bom, existe um site chamado Rock Paper Shotgun. Adorei esse nome. Adoro ele. Que teve uma declaração do Christian Swenson. Ele é vice-presidente de planejamento estratégico da Capcom. Caraca, isso deve ser alguma coisa, hein, velho? Cara, ele tá acima daquele mesmo da Capcom que a gente falou, ó, alguns downloads milhares atrás, sobre o cara que era, tipo, presidente de comunidade da Capcom, lembra? O cara ficava nos fóruns lá só respondendo. Nossa. Esse cara falou que a nova estratégia da Capcom é apostar no mercado de downloads, ou seja, de conteúdo digital, venda de conteúdo digital. Ele falou que a Capcom em si é muito decepcionada com as vendas de software por varejo, porque o número de devoluções está muito grande. Principalmente quando entra no mercado de PCs, porque as pessoas dizem que hoje em dia as variações na caixa, lá quando tu vai ver a caixa, né, do jogo, tem a configuração mínima que eles botam e é recomendada. E que existe cada vez mais pessoas que compram seguindo a variação mínima. Só que isso muda de uma empresa para outra, vamos dizer assim, de componentes do computador. Entendeu? Então, cada vez mais eles estão tendo as empresas estão tendo uma devolução muito maior dos jogos, e isso afeta diretamente a Capcom, porque acaba diminuindo as vendas dela. Porque ela vende, uma semana ela vende tantas, mas no final da semana recebe, vamos dizer, metade disso de volta. Isso vale até lembrar que nos Estados Unidos isso é uma coisa muito comum, que não tem prazo de devolução das coisas, e eles acabam sempre tendo um prejuízo muito grande com devolução de produtos. E aí ele falou que pra evitar esse problema, a Capcom tá se focando na distribuição digital, né? E aí ele relembrou que eles tiveram o jogo mais lucrativo da Xbox Live, né, que foi o Street Fighter HD, e também o jogo mais lucrativo do Wii. Agora, só que eu não me lembro qual é o jogo mais lucrativo do Wii que a Capcom fez. E aí ela disse que três ou quatro jogos deles estão vendendo também muito bem na PSN, e que isso já era um exemplo de que o público mesmo tá mudando um pouco do seu foco e tá aproveitando e gastando dinheiro online, né? Ah, é tão mais ele prático, também, né? Claro, ele falou que ele, até uma coisa que ele disse, foi muito criativo e muito certo da Capcom, eles foram a primeira empresa japonesa a vender seus jogos na Steam, né? Ah, é verdade. Uhum. Então ele disse que tá vendendo muito bem, e que ele, justamente por eles terem visto esse número de vendas na Live e agora migrado pra Steam, a Capcom tá muito segura de que essa é a estratégia deles. Então eles focaram que eles querem ser agora, ainda em 2009, a empresa mais focada em distribuição digital e com maior renda de distribuição digital entre as companhias. Muito bom. Legal. Então, agora é o esperar. Eu acho que eles estão no caminho certo, cara. Uhum. Eu sei que o único problema que eles têm agora, que eles estão enxergando, pra conseguir melhorar ainda dentro da própria Capcom, primeiro é o DRM, né? Aqueles direitos, o gerenciamento de direitos digitais, né? Que ainda é uma coisa que ninguém sabe como é que funciona direito, e eles querem estabelecer uma meta disso, que é pra criar uma política de antipirataria que seja cada vez mais amigável ao consumidor, e não, tipo, bloquear o cara de poder instalar. Ah, tu pode instalar três vezes, depois tem que ligar pra gente, e aí tu acaba perdendo que prejudica o cara que comprou o original, né? Mais do que o exatamente. Cara que comprou o pirata. Que é um pirata. Ele acha que esse é o maior obstáculo de vendas que a empresa encontra na distribuição digital. Cara, muito bom, né, velho? Um cara tá pensando nesse tipo de coisa, isso é muito bom. Com sinal de que ele também tá ouvindo o download. É, né? Ah, cara, é muita burrice, velho. É muita burrice abordar a pirataria do jeito que algumas empresas estão abordando, né, velho? Uhum. Eles prejudicam, eles afetam quem eles não querem afetar. Eles acabam afetando quem não merece ser afetado. E não só burrice, como também cegueira, né, cara? De não olhar pro lado e ver quem é que tá fazendo certo, né, velho? Então é isso aí, até semana que vem, aliás, até sábado, né, nosso podcast, ou sábado ou domingo, na verdade, até o fim de semana com o nosso podcast, e até semana que vem, então. Até o fim de semana é ótimo, né, velho?